em homenagem a Pedro Nascimento da Silva, Wagner da Silva Moreira, Jorivê Santos, Sônia Maria Alves, Cristiano Reis dos Santos e a todos que se eternizaram na luta pela terra. Governador, justiça, prefeito e polícia, quadrado mágico da malícia. Um governador que prometeu e não cumpriu, a justiça que decretou despejo hostil. Um prefeito que poderia e não fez, a polícia que efetivou ação com insensatez. Empresários inadimplentes, mas muito ricos, proletários, desabrigados, mortos e feridos. Empregadas, catadores de papel garis, operários, lavadeiras viviam ali. Um local inabitável transformado em moradia. Agora um bairro, agora cheio de vida, alegria. Cedo ou tarde pagariam por essa ousadia. A juíza, a desocupação, exigia barricadas montadas pelos moradores pra chamar a atenção, mas dos bastidores, preparada a operação, batizada inquietação. Tensão, ninguém vai dormir não. E os guerreiros das ruas de Barro Vermelho faziam dos quilombolas seu espelho. 15 longos dias, o povo heroicamente resistia, até que o acesso foi fechado por todas as vias. Os jagunços preparados para exibir seus trunfos, iniciou-se a Operação Triunfo. Porque o mundo quis assim. Porque nunca me trataram com amor. Só rancor, só a dor. E as pessoas se fecharam para muita fé, só quem é. O sonho é real e nos mantém de pé. Nos mantém de pé. Na versão policial, só oficiais com armas de fogo. Prefiro acreditar no povo. Pressentiam e sentiam o gosto amargo. Ontem um tenente saiu baleado. PM civil, Rotan, choque o GAT. Forças armadas e o cachorro late. Hospital convocado, polícia disfarçado. Dá pra imaginar o saldo? Bombas de gás, granadas, armas letais. Centenas de hematomas, provas demais. Vários desaparecidos, centenas detidos. Nem cara, nem idade foram paliativos. Todos os barracos foram derrubados. Área pra um shopping, condomínio fechado. Os desabrigados alojados em ginásios há mais de ano e poucos assentados. Documentos entregues várias vezes. A mesma conversa fiada há meses. Dois mortos, centenas de pessoas feridas. Todas as promessas feitas foram cumpridas. Ei, o melhor político desse país, um representante do povo como o povo jamais viu, prometendo educação, emprego, saúde e habitação, porque todos têm o sagrado direito da moradia. Muito obrigado. Porque o mundo quis assim. Porque nunca me trataram com amor. Só rancor, só a dor. E as pessoas se fecharam para muita fé, só quem é. O sonho é real e nos mantém de pé. Nos mantém de pé. Em Brasília, os comedores de carniça dividiam as vestes fazendo política. Modestas críticas, mensagens pacíficas. Danos morais que nada foram perdas físicas. Você sabe quando escrevo eu não invento. O ministro não viu nada violento. Pessoas queridas, amadas ativas. Silêncio na Assembleia Legislativa. Respeitem pelo menos nossos mortos. Difícil era reconhecer os corpos. Um exibia RMV na mão. Iniciais do PM baleado na operação. Clima de revolta, guerra. Destruíram a câmera da TV Anhanguera, que durante todo o processo mentiu. Aliada das elites do Brasil, ha! Policiais à paisana vieram. Reconhecidos, vários tiros deram. Corruptos e enrolados, municípios e estados, barracos de lona em locais afastados, sem atendimento hospitalar por falta de endereço. Toda rebeldia tem seu preço, onde a terra vale muito mais que vidas. Sofremos com o triunfo dessas injustiças. Porque o mundo quis assim, irmão. Só a dor. E as pessoas se fecharam para muita fé, só quem é. O sonho é real e nos mantém de pé. Nos mantém de pé. Baseado em fatos reais que ocorrem no Brasil e se repetem na América Latina e em todo o mundo. A dura realidade exige soluções urgentes. Pobre não tem, o rico não desfruta e a vida se vai nessa eterna luta. Aviso às gerações.